eu gosto em você. O seu jeito me faz ver. Te amar é simplesmente demais. Demais. Tem um gosto de maçã e um cheiro de hortelã. Algo que eu sempre quis pra mim. Simplesmente demais.